A pedido da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Manhuaçu, a prefeita do município de Santana do Manhuaçu, na Zona da Mata do Estado, teve que nomear substitutos para 4 cargos na Secretaria Municipal. Os ocupantes dos cargos tiveram de ser substituídos por terem sido identificadas nomeações de 2 filhos e de uma sobrinha da prefeita, além de uma nomeação ilegal. Os 3 parentes da prefeita indicados aos cargos de secretário municipal são graduados em farmácia, formação que não auxilia nas competências exigidas para os cargos, o que sugere a prática de nepotismo. Já o cargo de secretário municipal de saúde, que exige o ensino médio completo, foi ocupado por uma pessoa que possui formação até a 4ª série do ensino fundamental, de modo que a nomeação se torna ilegal. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.